eu amei, mas não vou e procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais meu sorriso. Bora, aperta o bolso, a esquina, embalagens. Tamo junto, meu parceiro, Rick Pimenta. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí andar, vou gritar. Só quem tá apaixonado em São Paulo joga a mão pra cima, pro lado e pro outro, pro lado, pro outro, canta. Não sou mais de ninguém, não sou de ninguém, pois me libertei, coragem eu criei. Não ligo mais para o amor, não sou de ninguém, vou ficar também, pois faz barulho!